Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Sempre neste dia, esta mesma hora, dá-se a Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Sintam-se todos bem-vindos. O início com Sally Ford e acompanhada, como sempre, pelos The Sound Outside no seu segundo trabalho, chama-se Untamed Beast. A dar o arranque a estas 2 horas de Orelha Extra, ficamos com Bad Boys e de volta o Enfant Terrible, Kurt Vile. O novo Waking on a Pretty Days. Mais um belo de um trabalho para Kurt File, chama-se Waking on a Pretty Days, edição da Matador. Estreámos o mesmo por aqui com Snowflakes Are Dancing e a afirmar-se cada vez mais, principalmente agora com este novo trabalho de título Raw. Falamos de MC Taylor, que assina como Is Golden Messenger. Dois temas a soarem por aqui. Este já nosso conhecido, Red Rose Nantahala, e depois ainda The Serpentine Skies Compared to Man. Oh, let me be the one I want. Oh, let me love the one I want. All the creatures with their pockets on. Be happy, oh Lord. turn my face to the water side. Well, I turn my face, Lord, far away. Well, this I realize is not the way. Where the dark lies, push it away. Hard by desire, hard times are just dropping rain. Let the rain, oh, come on, behind, behind runs the sun. Well, I put my hands in the red dirt land. Well, I work the land at my father's tread. Well, he said, don't be afraid when the snake is in the hand. The serpent is kind compared to man. Hard by desire, hard times, not just a drop of rain. Let the rain, oh, come on, now behind, oh, behind the sun. What little is light is the break of day. What little is light finds a way. All of our friends cross the lane. Alive in the light and are gone to lay. Hard by what desire, hard time. Just drop the rain, so let the rain, oh, come on, go behind, go behind the sun. Hard by, what desire, hard times, not just drop the rain, let the rain, oh, come on. Look behind, look behind the sun. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Disco para colocar ao lado dos trabalhos de Silent Servant ou Vatican Shadow, apesar de este ser mais techno. Depois do lançamento de alguns singles e EPs, finalmente o longa duração para o nascido em Nova York, mas residindo em Berlim agora, Dave Sumner, que assina Function. Chama-se o longa duração Incubation. Ficamos por aqui, na primeira das 2 horas de Orelha Extra com Against the Wall. E vamos continuar com o regresso de Alan Bishop, também conhecido como Alvarius B. E também à frente, juntamente com o seu irmão, do projeto já histórico Sun City Girls. O mesmo Bishop reuniu-se a músicos do Cairo e fez este excelente projeto de nome The Invisible Hands. O álbum é homónimo. It's that time again when begin to wonder why it comes down to this end this time around. I know I've had a little bit too much to think about it. We're drawing near. A 44 feels so nice in my hand when I squeeze the trigger. Dream Machine is back. Dream Machine is back. And it feels so good. Feels so good. Dream Machine is back. Dream Machine is back. So say your goodbyes. Say goodbye. Alan Bishop com Nova Aventura, juntamente com músicos do Cairo, e também há por aqui o músico norte-americano Sam Shalabi,

makes you grow. I stare at my hands, just like foreign lands. Would they do what I wish, or would they persist in holding me down? Stone in the ground. And when I lie awake, I fall through the side of my head. And when I lie awake, I fall through the side of my head. Muito adorado o músico britânico Steve Mason, desde os tempos da Beta Band e passando pelos King Biscuit Time, agora assim nos discos em nome próprio. Este é o mais recente, chama-se Monkey Minds in the Devil's Time. Ficamos com The Old Problem e Lie Awake, e ainda dentro dos músicos que têm o nosso amor incondicional, o seguinte é um outro, no caso do sexo feminino, o regresso de Shannon Wright, novo In Film Sound, The Caustic Light. Times. Desde os tempos desse incontornável primeiro disco, em 1999, de título Flight Safety, que somos fãs, quase que dizemos número 1 para Shannon Wright. Este é o seu mais recente disco, chama-se In Film Sound. O tema foi The Caustic Light, mas se seguirão, de certeza, por aqui na Orelha Extra. E voltamos novamente a uma das melhores formações de música que existem cá pelo velho continente, no caso vindo ou vinda da Bélgica, Flat Earth Society. We'll be right back. flamengos Flat Earth Society, o seu último trabalho, 13, foi Fast Forward. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Da dupla Nicolai e Fonti, The Foreign Exchange, álbum de remisturas, Plus e Fee Music, The Reworks. Ficamos por aqui com uma delas, mais precisamente a Nicky Buckingham's Fleetwood Remix para If This Is Love. a chegar ao fim da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Gabrita. Não se esqueçam, o podcast está em www.orelhaextra.com, também no nosso Facebook, e se quiserem contactar-nos, façam-no através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. It is good for me that I've been afflicted. É bom para mim e esperemos que seja para vocês. Fear of Man. Da primeira parte de Orelha Extra com Mosaic e de seguida Green Sea, são os Fear of Man, da compilação de singles Early Fragments, e depois ainda talvez Is My Brother, She's My Sister.

EP andou por aqui há pouco tempo, chamava-se Alice e precedia este novo disco para os australianos Dig Diver. Este tema Alice era novo e encontra-se aqui mesmo, neste Calendar Days, que estreámos com o tema-título Dig Diver, a dar início à segunda e última hora de Orelha Extra. Estão dadas assim as nossas boas-vindas para a derradeira parte. Agora, iranianos, Niyaz. Oh. versões acústicas para temas que se encontravam no álbum do ano passado dos Nias, são três que estão neste EP Samud, The Acoustic EP. Há mais três temas originais, desta vez ficamos com precisamente uma dessas versões acústicas para Vafa, os Nias, na segunda parte de Orelha Extra, e de seguida excelente compilação que presta tributo a um dos grandes músicos e produtores da música que se fez na Europa, principalmente na Alemanha, a partir da década de 70 e 80. Falamos de Konrad Conny Planck, que infelizmente faleceu em 1987, bem novo, com 47 anos de idade. Chama-se Who's That Man? A Tribute to Conny Planck, e Conny Planck é mais conhecido por ter participado em discos de Mobius, que assinava precisamente Mobius and Planck, e que por isso mesmo definiram a música eletrónica e principalmente o techno que viria a surgir mais tarde, mas não só, ele foi o produtor de muitos outros discos de bandas que fizeram também aquele som que se convencionou chamar de crowd rock. Vamos ficar por aqui com o tema Signal dos Few, Who's That Man? A Tribute to Conny Planck. Oh, Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Ficámos absolutamente boquiabertos com este novo projeto que marca a reunião de quatro grandes músicos do nosso agrado e cuja reunião nunca tínhamos ouvido falar nem sabíamos que iria existir. Falamos de David Bazin, que já assinou como Pedro the Lion, Will Johnson, que faz parte dos Centromatic, ou mesmo de South San Gabriel e edita discos a solo, e a dupla Matt and Bubba Cadane, dos inesquecíveis Bad Ed. Toda esta excelente gente junta dão pelo nome de Overseas. O álbum vai sair em junho, é homónimo, e estreamos o mesmo por aqui com dois temas, o já escutado Ghost to Be e de seguida Redback Strike Overseas. Thank you. Yeah. pela última vez por aqui, um dos dois históricos projetos de Martin Newell, no caso este, com uma discografia muito, mas muito mais pequena do que os Cleaners from Venus. Falamos de The Brotherhood of Lizards, o álbum saído em 1989, Lizard Lands. Terminamos o destaque ao mesmo com Dear Hania e She Dreamed She Could Fly. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Os noruegueses Shining têm um novo disco, chama-se 111. Ficamos por aqui com I Won't Forget e de volta à instituição Madane de Vanishing Point, Sleeping Away. problemas com o leitor de CDs, coisas que acontecem. Madani, do novo trabalho Vanishing Point, ficamos com o tema abertura Sleeping Away. E já que estamos com a mão na massa, ou seja, com o que quer dizer com discos e bandas que definiram a música rock das últimas décadas, vamos por aqui dar destaque a um outro, no caso o norte-americano Chris Stamey. O seu novo trabalho a solo chama-se Lovesick Blues. Ele que esteve à frente no final da década de 70, princípio da de 80, dessa inesquecível banda que foram os DBs. Slip out of my skin, that's how it begins, and drift across the room into you. You look a bit surprised as you realize underneath the fluorescent hue. But you quickly let me in before the light can bend, before the others realize what we do. I look like I'm asleep, but I'm just incomplete. I watch myself the way that you do. And this is how it feels to be you. Sensation of your skin, the way your ankles bend, the way you hear a sigh across the room, the taste inside your mouth as you breathe in and out, your eyes the sunlight scattering the gloom. And this is how it feels to be you. This is how it feels to be you. Twice, we see it once as me and once as you. And where we overlap as we slowly adapt is hard to ascertain or review. And you are someone else, and everything's the same and yet brand new. If we had only known, we were not skin and bone, but more like vapor without residue. And this is how it feels to be you. Figura marcante do power pop norte-americano desde o início da década de 80, com um novo trabalho a solo, Chris Stamey, chama-se Lovesick Blues. Ouvimos Skin, ele que fez parte e faz ainda dos DBs, e dizemos faz ainda porque os DBs regressaram no ano passado, 2012, com um novo trabalho de nome Falling Off The Sky. E a propósito deste disco de Chris Stamey a solo, lembrámo-nos precisamente dessa obra-prima dos DBs, editada em 1981, Stands for Decibels. Vai ser a nossa recuperação para a semana, aqui mesmo na Orelha Extra, mas não resistimos a deixar já aqui um tema, precisamente o inicial desse disco, Stands for Decibels, The DBs.

Vamos ficar com o projeto de Robert Beatty, Three-Legged Race, do álbum Persuasive Barrier. Desta vez irá soar Permetrine 2, e se ainda sobrar algum tempo, como é habitual, por aqui ficará ainda Carmen Villan de Sleeper. Tchau. Your time.